livros, livros, mais de 1 milhão. Olha só quantos livros! Prendem você na emoção. E o detetive ficou lá com a pista final olhando bem no rosto dele e... Os livros vão te transportar em um foguete pelo ar. Houston, precisamos de mais livros. Livros, livros de contos de fadas. Tomara que funcione. Tomara. Livros de dança. Tum, tum, tum. E livros com formigas soldadas. Vocês não adoram uma boa andada? Essa subida tá difícil. Livros, livros, mais de 1 milhão. Mergulhe na imaginação. Leia um livro. Tá, leia 2 ou 3. Talvez até mais.